gente! Tudo bem? Eu sou o Marco e esse é o meu podcast. Para iniciar esse piloto, eu quero falar sobre o assunto que gerou essa nova fase do podcast. Se você ainda não me conhece, eu tenho 16 anos e estou no último ano do ensino médio. E assim como a maioria do público que me procura nas minhas redes sociais, sou um adolescente cheio de incerteza. Na verdade, me diz um adolescente 100% certo na vida. Não existe. E como você, também não aguenta mais escola. E aproveitando a deixa do filme Quase 18, disponível na Netflix, que eu assisti nesse carnaval, decidi falar um pouco sobre a adolescência. O filme não é tão novo, ele é de 2017, mas é um filme muito, muito bom. Se você ainda não assistiu, o filme traz a vida de uma adolescente. Vou ler a sinopse para você entender um pouco sobre o filme. Nadine está enfrentando uma difícil situação desde que sua melhor amiga, Krista, está namorando com o seu irmão mais velho, Dairon. Nadine se sente mais sozinha do que nunca, ao menos até começar uma amizade com um jovem, atencioso. O filme ele exagera em algumas partes, mas ele mostra como é essa transição de uma mente adolescente para adulta. E acredito que falar sobre adolescentes traz um pouco de voz para essa fase esquecida pela sociedade. Eu costumo escutar muito que a minha geração é a geração do mimimi, mas na verdade a minha geração é quem está permitindo que todos sejam ouvidos. E talvez esse seja o tal mimimi. Além do mais, estamos conseguindo quebrar tabus que foram como base da sociedade durante muito tempo. Além de termos empatia de se colocar no lugar do próximo e não julgar. Não tenho dúvida que adolescentes fizeram e fazem merdas até hoje, mas acredito que, da mesma maneira, ninguém foi perfeito em suas determinadas épocas. Além de ter muitas pessoas que corrigem os estragos nas histórias e auxilia para surgir um novo avanço. Eu vou dar um spoiler, atenção, hein? A Nadine começou a conseguir levar uma vida melhor depois de conhecer a sua melhor amiga. Antes disso, ela sofria muito por não ter ninguém. Então, você consegue entender que, às vezes, você vai fazer uma besteira, mas alguém vai te ajudar da mesma forma que você pode ajudar outras pessoas. O que eu acho que é real nessa fase é a instabilidade e a intensidade nas amizades. Uma hora você tem um grupo de amigos onde é vocês para tudo. Sair, trabalhos, compartilhar algo ou momentos. E na outra você tem outros amigos que acabam tomando lugar em sua vida. Eu passei por muitas escolas, mas não mantenho contato com todos que diziam ser meus melhores amigos. E realmente é assim. Você não tem essa estabilidade. Algumas realmente é para a vida toda. Ou não. Vai ser até o ano acabar, talvez. Ou até se formar no colégio. Mas o ponto que eu quero chegar é que adolescente é levado como brincadeira. Mas lutar pelo que você acredita não é uma brincadeira. Eu tenho orgulho da minha geração. Uma vez ouvi uma frase que dizia algo assim: a nossa geração, quando se interessa por algum assunto, ela revoluciona, porque ela é a geração mais intensa e verdadeira que existe. Quantos adolescentes que eu conheço que se respeitam mais do que um adulto? Se hoje a ansiedade e a depressão é a doença que atinge mais esse público, é porque a cobrança que cai sobre essa geração é muito grande. Mas não tem como consertar erros do passado no presente. E se você é um adolescente e quer lutar por algo, não tenha medo. As pessoas vão te julgar, mas nunca vão conseguir dizer quem você é. E adolescentes dessa geração, vamos juntar as forças para coisas positivas, em vez de desperdiçar o tempo. E para finalizar esse podcast, eu vou responder duas perguntas que sempre me mandam. A primeira pergunta é: quando vai ter episódios novos? Eu vou tentar manter a linha de raciocínio de 15 em 15 dias. Mas como não depende de mim na hora da postagem, depende do site, depende dos distribuidores, então vai ficar meio difícil. Mas eu vou tentar manter nessa linha de lançamento. E a outra pergunta é onde vai ficar disponível? Por enquanto, eu vou tentar manter só com o Spotify, porque eu acho que ele é a maneira mais fácil de eu conseguir trabalhar com vocês, sabe? E se você acha que você precisa ter o Spotify Premium para poder assistir, não, com o Spotify Free você também consegue, é gratuito. Galera, se você quiser participar do podcast com temas, dúvidas ou indicações, é só mandar um e-mail para marcopodcastinformações@gmail.com. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar muito com todos os amigos e até o próximo episódio.